Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Vamos fazer mais um rápido intervalo e já voltamos com o Jornal Brasil Notícias. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Boa tarde a todos. Oh, Zé Joaquim, boa tarde, tá bom? Então, o que é que vai ser hoje? Olha, temos artistas a solo, artistas em grupo, temos música sobre desporto, aeronáutica, naves espaciais. Olha, temos até um discurso político que chegou esta manhã. Aqui tem de tudo. Tem de tudo. Domingos, das 19h30 às 20h, com Catarina Navio, no Canal 1. Muito boa tarde. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento. Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Dezenas de milhares de manifestantes pró-Pequim protestaram neste domingo em Hong Kong para apoiar o governo local contra o movimento de desobediência civil que ameaça paralisar a metrópole financeira caso reformas democráticas não forem realizadas. A polícia contabilizou 111.800 pessoas no início da passeata, mas Pou Yip, estatístico da Universidade de Hong Kong, indicou à agência AFP que o número de participantes era de 57 mil. Em 1º de julho, o tradicional desfile pró-democracia reuniu 98.600 manifestantes, de acordo com a polícia, e entre 122 mil e 172 mil, segundo estimativas independentes. Colônia britânica, devolvida à China em 1997, sob o status de semi-autonomia, Hong Kong está cada vez mais dividido sobre o seu futuro, entre os partidários do status quo e os reformistas. Criticando o que eles percebem como uma intromissão crescente de Pequim, os reformistas exigem a liberdade de candidatura ao cargo de chefe executivo e o sufrágio universal direto, um homem, um voto, a partir de 2017. Durante um referendo não oficial realizado em junho, 800 mil pessoas haviam solicitado a introdução do sufrágio universal. Pequim concorda com o sufrágio universal, mas com candidatos apontados cuidadosamente. Um obstáculo inaceitável para o movimento pró-democracia OCP Central, que ameaça paralisar o distrito comercial desta cidade de 7 milhões de pessoas e que está entre os principais centros financeiros da Ásia.